A morte vem de longe, a morte vem de longe, do fundo dos céus, vem para os meus olhos, vem para os meus olhos, virá para os meus, virá para dessas estrelas, das brancas estrelas, as outras estrelas, as duas outras estrelas. Chega de perspectiva, chega de perspectiva, nunca inesperado.